não vamos a Fátima, mas estamos aqui a fazer a nossa caminhada apoiando aqueles que chegam aqui neste estado, como pode constatar. As pessoas chegam aqui bastante maltratadas e saem daqui com um alívio, com alguma mais esperança, com mais vontade de caminhar. Olha, e é todos os anos mesmo. Conta com a mesma motivação de quando começou? É sempre, cada vez mais, porque nós este ano já é todos os dias cheios, todos os dias, tem sido imensa gente a passar por aqui. E isto obriga-nos a darmos mais um bocadinho, mas a nossa esperança, a nossa fé, a nossa vontade de ajudar e de partilhar com eles a caminhada é sempre cada vez maior, e por isso é que nós estamos aqui.